Deixa-me assim, olhos fechados, a fingir que durmo, e não pares de cantar aquela melodia com a letra em alemão, aquela mentira, a voz que morre contente contigo ao pé.